ouviu isso? O trem tá aqui, vem com a gente. Bem-vindos ao nosso viagem. Bem-vindos a Expresso Cumbia. Tu podes entrar a qualquer país, latino-americano, e empezar a escuchar a... Tudo bem? Começando seu próximo programa favorito. Acho que ainda não é seu programa favorito, mas ele vai ser seu programa favorito. Aqui começando uma nova versão, uma nova edição do seu programa Expresso Cumbia. O programa que traz um monte de música muito bacana, muito legal, que é a cumbia. E que hoje vamos a falar do que ninguém suspeita aqui no Brasil, ninguém suspeita aqui em Campinas, que é a relação que tem a cumbia, essa música que você não conhece, com acho que alguma música que você, se não conheceu pessoalmente, se não curtiu quando mais novinho, porque é uma música bem velha também, pelo menos tem aí na sua memória, no seu HD. E pra começar, vamos ir com uma musiquinha bem massa. E aí, na volta, vamos falar de que vai rolar. Agora bem, Sonora 5 Estrelas, Cafiolo. Al cine, me pagan el motel. Y si estoy con la caña, al mercado también. Y me invitan al cine, me pagan el motel. Pronto lo sabrá. Voltando daquela música que estávamos usando para começar o nosso programa, a primeira cumbia que vai rolar. E hoje, como já adiantava, vamos ter um pouco de aquela mistura que, algo que é muito brasileiro, acho que está bem longe de Latinoamérica. Eu vou lhe falar que é perto mesmo. As distâncias sempre são mais curtas do que você vai achar, e a diferença entre o espanhol e o português nunca é tão grande. E para lhe demonstrar isso, acho que você lembra os começos dos 90, fins dos anos 80. E vamos com uma música que acho que era Lambada, o nome dela. E acho que não sei nem sei se foi tão conhecida aqui no Brasil, mas fora do Brasil foi muito conhecida. E essa é a origem, a versão original dela é uma cumbia andina. Então, como eu já falei um monte de vezes e volto a falar agora, a cumbia percorre grandes distâncias. Grandes distâncias e chega a espaços muito distantes de sua origem. Ela surgiu na Colômbia e chegou até o Tahuantinsuyo, chegou até Collasuyo, chegou até o altiplano. Então, misturando essa música folclórica indígena com a música afro-indígena, como é a cumbia, surge tudo o que é a cumbia andina. Então agora vamos a ouvir uma banda boliviana, Os Quiarcas, com Llorando Se Fue, Chorando Foi. E vamos ver que tem muito parecido com a música que já falei, a Lambada. Existe el rencor, la recuerdo hoy. Thank you. volta aqui no Expresso Cumbia. E aí, vocês acharam algo parecido entre Chorando Se Foi e A Lambada? Eu acho que tem, acho que tem. Tem uma influência cumbianchera aqui no Brasil, para ter em consideração de que Latinoamérica não está tão longe de vocês, está bem pertinho aí. Agora com toda a galera colombiana, chilena, peruana e boliviana que tem aqui, até equatoriana também já vi, mexicana também, na Unicamp está rolando também toda uma invasão latino-americana. E a segunda música que ouvimos é Cumbi Flauta, de Las Estrellas Andinas. Las Estrellas Andinas, se você não conhece o altiplano, não conhece lá nas alturas, aqui no Brasil, acho que Campinas são 500 metros sobre o nível do mar e... É outro clima, muda o paisagem, um monte. É uma beleza de conhecer. E agora, como falava, a segunda música era Cumbi Flauta das Estrellas Andinas. E bom, o uso que eles fazem da flauta é bem diferente do que a gente já ouviu a semana retrasada, acho, aí com os gaiteros de San Jacinto. É a agrupação colombiana também que faz um uso muito interessante da flauta, e aqui temos outro uso da flauta bastante diferente. E vamos a continuar com nosso especial de cumbia andina com a banda andina, de cumbia andina do México. Se você sabe um pouco de geografia, dá para entender que os Andes não chegam até lá, não chegam até o norte de América, mas a música sim e a cumbia também. O que não faz a geografia pode ser feito pela música, pelo arte. E agora vamos ouvir uma música que eu gosto bastante também, pessoalmente, uma música originalmente peruana, mas que chegou até bem longe, até o México. Vamos a seguir com duas músicas de Los Askis, que é uma língua nativa de México, acho que não lembro o nome, então não vou mentir, que é de ser amigo. Então vamos com Os Amigos, Los Askis, com Lejos de Ti. E depois vamos ter a cumbia brasileira. Acho que vão curtir. Vamos lá! que beleza de viagem pela cordilheira. Eu tenho saudade das alturas, tenho que falar com verdade. Tenho saudade daquela branca e muito alta cordilheira. E para continuar com nossa viagem, vamos a começar com, acho que a última cumbia, estritamente falando, andina. Então vamos a começar com isso, para depois começar a fazer a transição entre essa cumbia andina, para passar pela música colombiana mais tradicional. Isso vai ser feito desde uma banda peruana, para que vejam que o negócio é muito grande. Tem um monte de gente fazendo cumbia, teve um monte de gente fazendo cumbia, todo mundo está interconectado entre os países. Então vamos viajar. Grupo Soaia, o Grupo Soaia não sei de onde é, então não vou mentir, não vou dizer de onde que ele é. E com cumbia candente, cumbia quente. Depois vamos sair com Quarteto Continental também, do Peru. E depois, para chegar diretamente na Colômbia, vamos a ouvir La Cumbia, uma música feita por uma banda peruana, mas cheia de palavras de muito carinho, muito amor para a Colômbia. Então hoje, que vai jogar Chile com Colômbia pelas eliminatórias, enviar um forte saúde e um abraço para toda a galera lá. Também enviar um saúde para toda a galera que vai jogar hoje as eliminatórias, de todos os países, tem uruguaios, tem equatorianos, todo mundo aí, toda a galera latino-americana unida, no que é um bonito esporte, muito lotado de corrupção e grana, mas como falou Maradona, a bola não se mancha, não fica suja a bola. A máfia da FIFA é uma coisa e o futebol é outra. E também vamos enviar um saludo para a Rádio Internet, aí contra farsas, a rádio lá na internet, de também Expresso Cumbia tem sua própria retransmissão. Então vamos continuar com essa transição que já falei, e agora vamos ouvir o Grupo Soaia, e já não falo mais. We'll be right back. só fiz uma pequena pausa. Prometo que não vou falar, não volto a falar depois disso, até que acabem mais músicas que vão rolar. Para dizer que a próxima música do Quarteto Continental, se você achou que Llorando foi, ou Llorando se foi, não era tão parecida do que a Lambada, ainda sendo a mesma música, aqui vem o ponto intermédio. O ponto intermédio mesmo, onde está a versão dos Kjarkas e a, não sei, a Lambada, não lembro o nome da agrupação. Então vamos ir agora com essa música. Só para dizer isso, fiz essa interrupção. Es Colombia querida, mi segunda tierra. es Colombia querida, mi segunda tierra. Callao y La Victoria son dos sitios muy finos, donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Vamos colombianos, levanten las manos al sonar de esta cumbia que les canta un hermano. Al sonar de esta cumbia que les canta un hermano. ¡Así! Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia. Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta, mira. Peruanos, baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia. Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta, mira. Peruanos, goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín y La Guajira, baila mi Colombia entera. Pero qué rico, gozan los continentales. A seguir bailando y a gozar con los amor. Me inspiré con amor para cantarle a Colombia y a mi Perú. Después de mi Perú, después de mi Perú, es Colombia querida, mi segunda tierra. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Callao y La Victoria son dos sitios muy finos, donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Vamos colombianos, levanten las manos al sonar de esta cumbia que les canta un hermano. Al sonar de esta cumbia que les canta un hermano. Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia. Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta, mira. Muévete, Pilico. bailo la cumbia. Voltávamos já e neste viagem, neste louco viagem, como que como esta água louca. Terminamos em Colômbia com a Aniceto Molina. Viajando rapidamente, começamos no Peru e chegamos até Colômbia. A cumbia é assim, a cumbia percorre a Latinoamérica. A Latinoamérica indígena, a Latinoamérica índia, sempre enviando um saludo forte para todos os povos em resistência, os povos mapuche, a galera lá na Amazônia, os povos também amazônicos, tentando defender aí seu espaço, sua terra. Na Colômbia, o mesmo negócio. Nem dá para falar, acho, toda aquela repressão que recebe. Os povos indígenas, aquela discriminação, desde também a academia, já que estamos numa universidade, também é importante falar de como a pouca representatividade que tem os povos indígenas, os povos negros também, aqui na Unicamp, é uma coisa que você, se não fica aqui, não, nem imagina. E já para ir seguindo com esse tema da repressão e das dos poderes políticos, dos poderes repressores. Aqui vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo, que tem aquele governador, que é o Alckmin, que está fechando escolas, assim, para fazer o conto mais curto, está fechando escolas, assim, muito rápido, com muita facilidade. Mas tem uma resistência aí dos alunos de ensino médio, os pinguinos, falaríamos em Chile, os pinguins, estão fazendo resistência, sempre fazem resistência aos estudantes, porque eles têm vontade de saber, eles sabem que o conhecimento, se bem não vai mudar tudo, só esse conhecimento não vai mudar tudo. Por isso você precisa agora, neste momento, que está brigando por educação pública, que é o que você acha como boa educação? Dá para se perguntar. E terem dúvida aí, que é o que é bom, que é o que é o melhor, ser crítico também do seu trabalho, do seu ser estudante e não acreditar em tudo que o sistema educativo diz. Então, para continuar com isso, vamos ouvir agora Anarquia Tropical com La Cimarra es la Educación. Não sei como chamam vocês a cimarra. Eu, quando você faz como que vai para a escola, mas na real você não vai, você não chega. Você vai para uma praça para fumar um baseado, fumar um beck, beber uma breja, e o que você quiser. Só que a escola é a cadeia. Escola é o mesmo que uma prisão. Então, contra todo aquele sistema repressivo da escola, vamos ouvir A Cimarra es Educação, de Anarquia Tropical. Pingüinito, éramos el caos. Al alumno se le escolariza para que confunda enseñanza con saber. La burocracia de bienestar social pretende un monopolio profesional, político y financiero sobre la imaginación social, fijando normas sobre qué es valedero y qué es factible. La desventaja educacional no puede curarse apoyándose en una educación dentro de una escuela. El que todos tengan iguales oportunidades de educarse es una meta deseable y factible, pero identificar con ello la escolaridad obligatoria es confundir la salvación con la iglesia. Tudo que é a cumbia narcotropical. E só como um dado, assim, se você quiser, aquelas palavras que os caras falavam aí contra aquela educação estatal, aquela educação tradicional, que só quer fazer mãos de obra barata. Bom, ainda hoje não tem mão de obra, mas o conceito é continua igual. É de Ivan Illich, de um texto que é Desescolarização, acho que seria a tradução, Desescolarização, que é um texto que fala contra a escola quanto instituição. É importante ter os conhecimentos que a escola entrega, mas você não precisa da escola. Você pode aprender sem ir para a escola, sem passar por aquela cadeia para crianças, aquela guarderia de pequenos, para que seus pais possam trabalhar e produzir e ser gente boa, gente de bem. E vamos fazer nossa última transição, já fechando o programa. Agora eu me despido, até mais, até a próxima quinta, de novo, de 18 a 19 horas, fazendo a transição de Colômbia para Argentina, da cumbia colombiana até a cumbia villera, num ótimo viagem aí com Damas Grátis e uma música que, como diz o nome do disco, Solo para Entendidos. Se você não sabe de cumbia, é melhor que aprenda. Então vamos rolar agora com Cumbia en la Playa de Damas Grátis, depois 100% Industrias Argentina, e para fechar, Polícia en Acción, contra toda aquela repressão hoje. Expresso cumbia. Fala até mais. Boa tarde. nací bailando como yo. Sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Me van a matar. Y la plata no está. Veniste a la Argentina. Sos capaz de meter a tu mamá. Yeah. Voy corriendo hasta el pasillo.